Cabotango, Lima, aqui no Zoo, aguarde, temos aeronave taxiando via parte 1 para o parte 3, após a passagem da aeronave será autorizado seu táxi. Para 2000 pés, ajuste no 020. Dia bom, 2000, 020, Salvador, Badalha Azul 2771. 2771, acione identificação, vou na proa de Mário para a chegada da Mário. Homem do ponto é descido. Voando pro de Mário, Azul 2775, é porta viado descido em mais 6 minutos. Em mais 6 milhas, você está autorizado a descer para 2 mil pés. A partir de Mário, executa via chegada a Mário. 7, continua ideal, a 6 milhas, autorizado 2 mil a partir de Mário, compre a chegada, o Azul 2771. Estimativa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, cruzando 3 mil pés, Dael. Dael, vigilância, via saída da Dael, central 360. 360, via 4089 Azul. 3216. Então, 3216, autorizado para Serra Bravo, Fox Hot Zulu, via Upper 19, após conforme rota, nível 370. Saída Momo, transição Frontier. Após decolagem, curva à esquerda, transponder 5475. Frequência do controle Salvador, 120.80. Fortaleza, 370, Upper Zulu. 19 via rota, Momo, Frontier, curva esquerda, 5475, 1208. Já 3216, confirme transição. Pronto. Correto, então 3216, chame para acionamento feedback. 3216. Salvador, o voo 1867, pronto para o feedback acionamento 07. 1867, aguarde para o feedback. Afirmo, Lima aqui no Zulu, autorizado o táxi, via parte 3, parte 1, até táxi Lima. Na táxi Lima, chame torre em 118.95. Bravo 90 por 2000 Azul 2771. 2771, confirme. Bravo 90 para 2000 pés Azul 2771. E o motivo? Autorizado acionamento, chame para táxi. Não, autorizado, 867. Lima, que luz, autorizado, táxi, Lima, Mike, reporte na táxi 3, né? Como recado, é tudo? Lembrando, nível de voo 20 Azul 4089. Aguarde transferência 4089. Na escuta. Tan 326, aguarde para o feedback. Aguardando a sua exposição. Lima que usou autorizado cruzamento, parte via papal, estacionar frequência livre. Papatango, direto para o Delta, soldado da FIA, parte 3, reporte antes do parte 1. Deu 251, alternado 3325, confirma secundário para o 4089? Sério, 1325 é secundário. Ciente, 4089. Autonomia, voo 8867? 0245. 0245. Autorizado táxi para ponto de espera pistão 0 via parte 1 no taxiway Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118.95. Ajuste 1020. Teste ponto de espera pistão 0 via taxiway Índia. Vamos lá, Torre 118.95, ajuste 1020, voo 187. Papatango, Juliette Bravo Delta, avista Boeing da Gol, taxi na sua esquerda. Afirmativo, tá visual, contra. Papatango, Juliette Bravo Delta, segue o Boeing da Gol como número 2 para decolagem, via Pátio e Índia, no ponto de espera, semi-torre em 118.95, ajuste 1020. Segue o Boeing da Gol como número 2, via Pátio e Índia, no ponto de espera, 2.45, Juliette Bravo Delta. Tan 3216, autorizado acionamento sem para táxi. Autorizado a linha de colapso no zero, vento 170 graus, 129. Papo Azul 2771, velocidade de escada. 240-2771. Certo. Até, hein? 1-1-2-5-5 indicado. 252. O 255 inicia redução para 1909 mais. Tem condições de manter 200 também. Tá? É autorizado para 4.000 pés, ajuste no 020, gol no 255, passou no vetor. Mantenha a proa 2 no 5. O limite é a magnética 130 de cima. Sobre vetoração, magnética 215, 4.000. Que é a 215 de Salvador, gol 255. Mantido. Salvador, boa tarde. Oxana 6320. 6320, desça via, chegada Mari, para 2.000 pés, o ajuste no 020, 6320. 2.000, 1020, Mari, 7, 6320. 1-867, decolada zona 5, controle 120, decimal 8. 120.8, uma boa, 867. Cesar, sinais de aliança é para estabilizar, 277. Controle Salvador, uma boa, gol 1867. 867, do vigilância via saída árvore, sessão 360, 1867. De árvore para o 3608-67, tem condições de 2, atualiza a árvore direto? Certo, vamos até o PC da saída. Certo. A 3216, táxi 1300, 3 horas, Teresina. A 3216, autorizado táxi para ponto de espera pistão no 0 e a táxi Índia no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1020. No 0, Índia, 3195. Eu tenho um tráfego à sua esquerda, confia. Está retornando a 2771. Não. Plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP. Primeira curva à esquerda, transponder 5517, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Para Sierra Bravo Lima Eco, Fábio Rosa de plano de voo, nível 160, saída Momo, VATAP. Escola com curva esquerda, transporte 5597, o controle 12080, azul 2790. Quase 5, azul 2771. Bolo 255, tráfego que precede 5 milhas à frente, tem condição de reduzir para 1709. Desça para 3.000 pés, limite é a magnética 120 de cima. Para Salvador Azul 2771 no estabilizado VLS. Azul 2771 no tráfego ainda não avistado, QNH1 no 020, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação aguardando autorização para pouso Azul 2771. Jet Bravo Delta decolado Azul 8, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle Salvador Bravo Delta. Torre está 3216, ponto espera, pistão no 0 pronto. Então, 3, 2, 1, 6, mantém o ponto de espera. Mantém. 540. Patrulha de Salvador, para passar um guidete para o Delta, decolou pistão ao zero, saída da água. Bom dia, saída Arbor, ascensão até o nível 900, Juliette Bravo Delta. Nível 900, saída Arbor, Bravo Delta. Via saída Arbor, estou passando Juliette Bravo Delta. Via saída Arbor, Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, hoje é o 635, como está a Tango? 635, acione identificação via chegada MAN, descida até 2000 pés, ajuste no 020. Desce via até 2000, com no 020. Ativo, permanece sob vigilância, o Xané 63, eu não sei. Sogo 1, 2. 5-5 passa a posição Bruna no momento, complete o ILS, tráfego que o precede 7 milhas à frente, chame a torre em frequência 118 decimal 95. 2-2. 2-2, boa tarde, 1-2, não dá mesmo. Gona 255, tráfego ainda 9, estado que é negar no 020, continua a aproximação, aguardando a autorização. 020, Gona. O Salvador Rocher é 6320, está livre da restrição de 050 em TAP? Negativo. Mantenha a restrição em 050 em TAP. Copiado, 626320. Oi, muito boa tarde, está 1805, que informação é essa? Tango, autorização Guarulhos. Tango 3805, prepara a saída da El, aguarde cópia. Tango 3805. Aqui o Avilhão está sentado atrás, chegou na final da pista 10. Tenta tráfego à sua direita na final da 10. Quem está visual, Bravo Delta? Azul 2771 no solo, os 22, libere próxima direita, solo 121, décima 1. Ana, próxima direita, 121, azul 279. Copia. Prossiga 3205. Tá 3805, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upvezo no 10, após conforme rota, nível 340. Saída da El, Leda, Motiva, após a colagem curva à direita, transponder 5507, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Frente para 3805, autorizado Guarulhos, 340, Upvezo 10. Valdão no 0 da El, Lida, Motiva, curva direita, pode colar. 507 é o transponder e 1208 é o controle, da 3805. Correto, da 3805, chame pronto para pushback sonamento. Tudo aí para pushback sonamento no 02, na 3805. Fala, azul 2771. Azul 2771, autorizado táxi para pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Quando lá atente aos sinalizadores, posição prevista 3 Romeu. 3 Romeu, Alfa Kilo, está atento, azul 2771, obrigado. 32 no meio, autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Ali mantenho no zero, 32 no meio. Solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, direita, 1, 2, 5, 5. Ali a 63, 2, 0, tráfego 2 horas, 5 milhas, mantendo 3 mil pés, sentido sudeste. 2, 0, 7, para falar para nós chegando. Tive um 6, 9, 410. Desculpa, com isso, gente? Eu não sei, na 402. Ah, pode ser, obrigado. Controle Salvador, é o 3144. 144, acione identificação, via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 1020, aonde você vai voar, Duna? Negativo, vamos até o perfil da chegada Mário. Perfil, Altan 3144. E o 6320, tráfego lateralmente 3 milhas, já ultrapassado, autorizado descida para 2 mil pés, livre LS, 020, repasso estabilizado. Positivo, 6320, 2 mil, repasso estabilizado. Oi, 867, chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, no 867. Sobriu a frequência pelo 867? 1260, caso negativo 1288. 260, 288, bora. São 3216, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Boa tarde. 320, complete, chame a torre em 1-1895. 320. 1-1895, 20. Boa tarde, controle, 3216, filique as pernas, desculpa. 3216, extensão nível 370, saída Momo, via saída Momo. 370 via Momo, o 3216. 6315, autorizado o final ILS, informe estabilizado. 15 ILS foi importante estabilizado, 6315. Salvador, boa tarde, 6310 da Chanel, final de 5 milhas, baixado, checado. Oxané, 6320, autorizado por pista no zero, vento 180 graus, ano 5, não? Felipe, pôs na 1-0, Oxané, 6320. Radial 275, direto do Guanabi, confere? Afirmativo. a Magnet Delta 277. Tá livre direto no Juliette Bravo Delta. Livre direto, Juliette Bravo Delta. Confirma que tá livre da edição já? Barra de Santos, 6144, controle sobre vetoração radar, vou ir pro 060. 060, tá 3144. Bravo Delta, sobe uma centena. Sobe uma centena, Bravo Delta. Pode voar pro tio, 3216? Barra de... O 3216 voa Cogu. Cogu, 3216. Para táxi. Cuidado, chamar para o táxi 2790. Juliette, Santa Casa 144. É autorizado para 3.000 pés, 1.020. 3.020, eu estou 3144. Confirmando para o 6315, nessa proa está autorizado ILS, pode estar estabilizado? Perfeitamente. Livre ILS, pistão no zero, reporta estabilizado. Muito grato, 6315. Santa 3144, controle direto Duna, aguardando sinal ILS, pistão no zero. Desce para 3.000 com 1.020. Santa 3144. Ok, direto na... Autorizado ILS, reportar alta, 3144. Direto Duna, aguardando autorização para o ILS da pista do zero. Passo, desce para 3110 com 1020. Ok, aguardando, alta 3144. Autorizado táxi para a posição 05, do pátio 1 via taxi Alpha Juliet. Positivo, Alpha Juliet 01, positivo, copiado. Oxalé 6320, posição 05, pátio 1. Desculpa, posição 05 via Alfa e táxi 6 Juliette, 6320. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 3507, Tango. 3350, boa tarde, já foi liberado 200? Afirmo, senhor, tá no 280, autorizado a descida para o 160, mando a Lagoinha, solicita a volta. 350, voo apelo, tá ali, está em contato radar a 76 milhas nordeste de Salvador. Voo apelo, desce para 4.000 pés, 1020 no altímetro, voo 1350. Gente, vou apelo, 4.000 pés, 1020 no altímetro, voo 1350, tá ligando agora, 1220. 6315, estável no ILS, tem a missão. Terno, torre 1895, boa tarde, meu povo. Muito obrigado, até já. Xané 63. Fica agora. Oi, não, estabilizado, localizador. 2.000, autorizado, a porta está estabilizada, para 3149. 0 graus, 149. Sete pousos autorizados, Xené 63. 0, eu recebi 72 autonomia, 4 horas e 40, alternando petrolina para o taxista. 605, se considera a última autorização, aguarde para o feedback. 2790, avista a Airbus da Avianca, taxiando na Alfa. Afirmo. Ciente, após a passagem da aeronave, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera, pistão 0. Passagem da Airbus, autorizado táxi pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 2295, 2790. Três, dois, um, meia, passa 150 para 370. Boa frote, eu chamo agora a Recife, frequência 12545. Boa frote, próximo é 45, o 3, 2, 1. Confirmando por 635, vai em solo. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231, ciente da Tango. Estamos a 17 milhas de altitude. Para coordenar com o senhor a possibilidade de após a altitude voarmos a posição ITAP? O 2231 é possível dar presente voar ITAP. O controle só solicita que o senhor confirme que já foi liberado pelo centro de controle de Recife para chamar o aproximação Salvador. Confirmo, afirmo que foi solicitado pelo centro Recife a chamar o controle Salvador para pedir essa autorização. Ok, 88 milhas de Salvador, está sob vigilância, mantendo a escuta do controle. Passarei 2231 no voo ITAP. Muito grato, vai voar a partir da presente ITAP, passarei 2231. Solo, alto 35, táxi direito, 121, decimal 1 no solo. Quebrado, 121, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Minha decolada 1-0, 2-7-0. Cancela a alfa. Na 635, castigue a alfa, estabilizando, tá 3144, passando Duna, completa LS, chama a torre 1895. 1895, como o trabalho? Hilton 3144 na final da 1-0. Hilton 3144, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Hilton 3144. Zero, da colada ao 38, chame controle 1-20-8. 08, bom dia, 1-20-7-9-0. Controle de Salvador, bom dia, azul, boa tarde, 1-20-7-9-0, passando 1400 na Momo. Azul da tarde, 2790, contato radar na decolagem, complete curva esquerda, voa direto VATAP. Esquerda para proa, confirme? VATAP. VATAP, azul 2790, obrigado. 3149. 050, direto posição pelo. Lanchonete 641. Muito obrigado, 641. Boa tarde, 964, informação uniforme. 964, controle, desce para 3 mil pés, altímetro 0119, direto posição Duna, ou 1964. Duna, 3.1019, ajuste, ou 964. Gente, está autorizado até ponto certo, 1819, ajuste, 3.8. TAP, voa direto do Lanchas. Coordenação. Obrigado, senhor. Sargento 3144, no solo 41, livre à direita, chame solo 121, décima 10. 121, 10, 3144. Solo, eu tava 3144, livro. Dá 3144, Tive Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tá 3144. Salvador, muito boa tarde, né? 3805, próxima ponteira da 10, pronto. Gostaria do 2231. 2231, no 10 para 060. Para 060, 2231. Circular que está autorizado da 10, né? 3805. R790, sobre vetor para separação com tráfego sentido convergente, curva à esquerda para o A260. Esquerda 260, 2790. Autores 2790, ainda deseja que a gente passe o nível 1 no 0 acima a 15 milhas de Salvador? Ou a gente pode acelerar já? Está livre, porém mantendo a proa devido a tráfego convergente, a sua retaguarda que prossegue para Salvador. Ok, está acelerando então, mantém a proa, 2790. Tango Juliette Bravo Delta, 58 milhas, oeste de Salvador. Passa 8300 para nível 100, chama Recife, frequência 1260, alterno 1288. 1260, 1288, centro aqui, obrigado. Aguardando o balizador, 3144. Aguardando o balizador? Aguardando. Aguardando. Chegou aqui agora. 3805, decolar os 44, chame controle 120.80. 208, obrigado, tá 3805. Oi, Salvador, muito boa tarde, tá 3805, decolou da El Lita Montefá. 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, ao passar 2.000 pés, curva à direita, direto Leda. 2.000 pés, direto Leda, tá 3805. 12790, 10 milhas oeste de Salvador, passa 7500, retoma navegação direto Lençóis. Agada mais 10. Mais 10, ciência, agora descobre. 4-9, passa 7700, retoma navegação direto Lençóis. Direto Lençóis, 2790. Bono 350, aproxima-se de Telo, após Telo voa a Duna e desce para 2.000 pés, autorizada a final ILS, pista 10 em Salvador, em reposto autorizado. Gente, após Telo voa a Duna, desce 2.000 pés, autorizado o X-Ray, pista 10, Bono 350, informará. Saída do 2231, vetoração sequenciamento, esquerda pro 045, 2231. Esquerda 045, o senhor prefere que a gente reduza a velocidade? Necessária redução, porém vou pro 045, passaria do 2231. Tente 035 de pro 2231. 045, 2231. 045, 2231. Passaria do 2231, reautorizado para 4.000 pés, altímetro 1019. Para 4.000 pés, 1019, 2231 da passaria. Quando é possível coordenar a prova de Mátila pra gente, beleza? Quando possível, boa, Leda. Tá, 3805. Sim, 3805, muito obrigado. Prosseguir na descida 6141, Chanel. 41, número 4 na aproximação, mantém 050 a atingir e reduz para mínima limpa. Mínima limpa, o 6141, Chanel. 1964, passa 8.000 em descida, desce 2.000 pés, Duna, Lisa LS, pista 10, reposto estabilizado, gol 964. Confere 2.000, Duna, Lisa 964. Estabilizou aqui 610, gol no 350. 350, sente passando posição Duna, completa aqui no LS, chama Torre 1895. Completa Torre 1895, Duna 350. Autorizado, Sierra November Uniforme Tango, nível 080, decola da 17, primeira curva esquerda, cumpre o perfil da subida Momo após direto, aciona 5536 no transponder, controle Salvador 120, decima 8. Será estendido. Ok, 2, 4, 10, Travar sobrevoa correto cotejamento. Formação de papel e autonomia. 02, tá bom. Acionamento e táxi com a torre em 118, decisão 95, ajuste ao time para 0019. Papa Travar sobrevoa. 295, volta para aberto, tá? Grau com 149. Fernando Pouso 90, gol na 350. 80080, passaria 2231. Pronto, passe. 256, pronto. Uno 256, autorizado Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 370, decola da 10, primeiro acuto à esquerda. Subida Puca, Jamo, Zipar, uppers do 10. Aciona 5555 no transponder, controle Salvador em 120, decimal 8. 1256, autorizado São Gonçalo da Amarante, 370, Puca, Jamo, Zipar da Mer, com curva esquerda, uppers do 10, 5508. Correto cotejamento, reporte pronto para o pushback. Gol 1256. Reduzindo para 180, nós, para ser 2231. Aguarda, Santos 3805, passa nível 140 para 3840. Chama agora Recife, frequência 1251, mantendo por Agileda. Gente, Recife agora 1251, Terra 3205, obrigado, bom fim de semana. Gente, guarde 101, prossegue. Centro visual, voo rotatório, guarde identificação radar. Passaria do 2231, desce para 3.000 pés, 1019. Para 3.000 pés, 1099, passaria 2231. Passaria do que está autorizado de acertar o ILS? Controle passaria. Passaria do 231 aqui no Talibre, mantém o localizador descendo para 3.000. Poderia confirmar? Talibre, mantém o localizador descendo para 3.000. Libre para 3.000, interceptando o localizador. M141, mantém 050, traço aqui o preset, está à posição 10 horas, 8 milhas, passando 6 mil em descida, um Alfa Tango 72. Tá, M141. 0 no solo 53, livre pista, direção à direita, chame solo 121, décima 10. 211, Gonçalo, obrigado, agora 350. Salvador, boa tarde, o gol no 350 livrou, me escuta, senhor. Gol no 350, taxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o 10, gol no 350. Da esquerda para o 180. Esquerda 180, 641. Temo, desce, mantém 3.000 pés, voltamento com 1.019. 1.019, 3.000 pés. 4.000 ou 3.000 pés, senhor? 3.000, 1.019. Ok, esquerda 180, 3.000 pés, 1.019. 1.014. 964 está na final, visual. 964, passando Duna, completa a final ILS Pista 10, chama a torre 1895. 1895, até amanhã. M41, reduz 1.809. 1.089, 1.014. Ou 2008, direto Duna. Duna, está presente, 2008. 141 da Oceaneira, esquerda para o A150, livre LS, reporta estabilizado. Esquerda 150, livre procedimento, X-ray 6141 Oceaneira. Paredo 2231, está autorizado a final LS pistão no zero, hoje mantendo a presente velocidade, aguarde transferência. Autorizado ILS, mantendo a presente velocidade, aguardando a transferência. 2231 no passarelo. Voo 2008, desce para 4.000 pés, altímetro 1019. 2008. 4.019, 08. Certeza. Voo 964, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus com 15 nós. Lembra pouso na 10, o 964. Está 1019? Afirmo, 1019. Ok, livre pouso na 10, 1019, 964. Ok, 790, passa nível 1, 40 para 160, chama centro Recife, frequência 126.0, com voo. Chama Recife 1260, ajuda aí, 790, obrigado, senhor. Bom dia. Alô, gol no 350, apenas confirmando o gate é o 1010. Afirmo. Muito graças. Autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto no 7, é o seu trabalho. Estarendo 2231, duas, uma milha para o externo, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom serviço. Torre boa, passaredo 2231, estabilizado ILS. Passaredo 2231, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando a pista livre, 2231. Procedimento, Oceaneira 6141. 41, cliente 5 milhas do marcador externo, redução para velocidade final de aproximação, torre 1895. Boa tarde. 1895, boa tarde, meu patrão. Gol 964, no solo de 58, livre pista, primeira direita, chame solo 121, décima 10. Livrando agora, 2-1-1, 964. 964 livrou. 964, Active Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, 964. Aproximação, aguarda a atualização de pouso. Aguardando. Alinhado e pronto no 7, Oscar Bravo Eco. Salvação, Oscar Bravo Eco, mantém a posição. Mantém a posição, Oscar Bravo Eco. Passarelo 2231, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, com 1149. Livre pouso, passarelo 2231. Doron 2564 para puxa também. Virão a Copa Golf e controle, voa pro A045, reporta no ponto de descida. Temo, Copa Golf, vigilância, 58 milhas de Salvador, Papa Golfo. Salvador, boa tarde. É o Rumba 1-3. Rumba 1-3, boa tarde, prossiga. 1-3, mantendo uma cinquena, passou ponte. Tá voando pelo. Elo, afirmo, recorta para a descida, contato radar 1-8 milhas, Nordeste, Salvador. Rumba 1-3. Para descida. Salvador, boa tarde, Zupatura no meio. Passando 220 para o 160. Azul 4-1-6, direto ITAP, desce e mantém uma centena. Azul 4-1-6. ITAP é uma centena, Azul 4-1-6. Batalhando 2231 no solo 00, livre pista, primeira direita. Chame solo 121, décimo 10. Livre 21-10. Obrigado, bora lá. Controle Rumba 1-2-3. Ideal, senhor. 1-3, controle 4.000 pés autorizado, 1019. 4.019. 61-41, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3-9. Autorizado pouso, pista 1-0, chame 641. Boa tarde, 155, 01. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, continua a aproximação, chama o final 17. Para o final 17, 1-0. O Oxa Bravo é com a intenção de após decolar, já tem condição de cumprir o perfil mínimo de curva à esquerda logo após 600 pés cruzar o campo? Sim, Matheus, senhor. Ok, então aguarde a passagem do tráfego final para decolar. Sim, então Oxa Bravo. Vento 1-80 graus, 049. Zero decolagem, Oscar Bravo Eco. Foi então, meu guardião pode seguir para o Pátio do Gré? Autorizado, direto ao final Gré, guardião 01, ok, 500 pés. Vamos ter o tráfego decolando ao 17 para fazer curva à esquerda, rebloquear e saindo por esse setor, mas provavelmente vai estar acima de 1000 pés nesse momento. Guardião da visão com o tráfego que decola. Está passando 510, segue para o Pátio do Gré. Fortaleza 6141 no solo 03, livre pista, primeira direita. Chame solo 121, décima 10. 21, o 6141 chama. Capitão Gosta Bravo Eco, decolada aos 03, curva esquerda. Chame o controle, 120, décima 8, 0. 208, Oscar Bravo Eco. 4-1.